Les frères émancipés à SIP, décidés à résider dans l'espace où résonnent les battements de cœur, les idées. N'hésitez jamais quand vous récoltez ce qui est mérité. On sait faire de la magie avec ce dont on a hérité. Évitez toute négativité qui ne fait que limiter. Douter de la vérité, dérouter chaque activité. Jamais la fleur s'est fanée malgré les années d'années qui m'ont tanné le cuir. Fuir jamais, ça ne m'a jamais dépanné. Pas une option, j'opte pour le risque sans magique potion. Cadence avancée sans balance et perpétuelle motion. Le temps me porte peu lorsque ce moment me porte. Je fonce et les portes se défoncent, bon son sentu le bon son. Insouciant, je danse au sein du ventre de la bête. J'entre dans la fête et me place au centre de la scène. Loin de l'antre de la folie, les pieds sur terre solide. Ces quelques mots ficelés pour que vous révisiez vos lignes. Visou melhor é vir pra conquistar o mínimo. Considerado onde for já é o máximo. Vários malucos só, respeito o próximo. Andei na contramão e desviei do tráfego. Junto ao lógico, no mesmo gingá. No trágico, pratiquei malandriar. O digno que veio pra ficar. Tô pra firmar, tio pode pá. Na forma de agir, o jeito de pensar. Malopa se vestir, leste o habitar. Você soube sair malandro pra chegar. Meu magic massive, sempre na humildade. Do norte até o sul, aqui Brasil, who? My brother Lu, direto do Canadá. Bem-vindo a SP, sem miserê. Aqui tá querer, salve de um bom lugar. Thank you very much, agradeço desde já. Sou meio de perifa com personalidade. Suspeito de galar, só das palavras. Eu sou mais você, cola pra sumariar. Então vamos somar, aqui no Canadá. A música que invade, mano, pelo WhatsApp. Pra hipnotizar esta multidão. Suspeito do FX, Lupiência na missão. Mano, o barato é louco, ele não para não. A rima é direta e não precisa de refrão. É mó satisfação aqui compartilhar uma dica em massiva direto do Canadá. Vamos articular do artigo pra cá. Esta coligação, mano, que veio pra ficar. É só encostar. Mano, vamos lá, seja bem-vindo a SP, o nosso habitat.